Capítulo 6: O Reino e o Espírito. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista foi o maior de todos os que estavam sob a velha aliança. No entanto, na nova era, os menores, em virtude do seu relacionamento com o Espírito Santo, nasceram para sobrepujá-lo. Os membros de nossa igreja e os alunos da Escola Betel do Ministério Sobrenatural com frequência abraçam esse privilégio. Jason, um desses alunos, certa vez estava comprando uma refeição em um restaurante fast food, não satisfeito em compartilhar Cristo com os que estavam atrás do balcão. Começou a falar com três homens que, em um carro, também faziam seu pedido. Depois de receber a refeição, Jason saiu, mas notou que os homens estacionaram para comer. Ele retomou a conversa com eles e convidou o Espírito Santo para vir, e ele veio. O homem começou a praguejar. Ele não tinha condições para compreender o fogo santo em sua perna. Todos pularam para fora do carro. E o que fora ferido tirou seu aparelho ortopédico e bateu o pé no chão. Ele estava completamente curado. Os três ficaram tão emocionados com a bondade de Deus que abriram o porta-malas, cheio de drogas ilegais, jogaram todos os narcóticos no chão, pisotearam-nos e os destruíram. Jason trouxe os três homens para a Alabaster House, nossa casa de oração 24 horas, e levou-os a Cristo. A gentileza de Deus conduziu-os ao arrependimento. Essa é a vida cristã normal. O Espírito Santo é o agente do céu que torna possível esses encontros. Não só isso, ele os considera a norma para quem o segue. O novo padrão. Jesus estabelece um padrão com esta afirmação. João Batista foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele não fez nenhum milagre do qual tenhamos conhecimento. Seu ministério era gloriosamente necessário, mas não um que normalmente compararíamos com alguns dos mais espetaculares profetas, como Elias ou Daniel. Todavia, aquele que conhece tudo diz que ele é o maior. Há uma verdade contida nessa passagem que nos ajuda a ver o nosso potencial da perspectiva do céu. Essa verdade é tão maravilhosa que todo o inferno tem como prioridade impedir-nos de chegar a essa simplicidade. Com isso em mente, uma pequena notícia surpreendente vem a seguir. O menor no reino dos céus é o maior do que ele. Jesus não estava dizendo que as pessoas no céu eram maiores que João Batista. Não havia nenhum propósito para tal afirmação. Ele estava falando sobre o reino dos vivos, que logo estaria disponível para todo cristão. João Batista profetizou sobre a vinda de Cristo e chegou a ponto de confessar a sua necessidade pessoal desse evento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João confessou a sua necessidade pessoal de ser batizado por Jesus. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento, nem mesmo João Batista, tinha o que seria oferecido ao menor dos santos, o batismo com o Espírito Santo, que se tornou o objetivo de Deus para a humanidade. O batismo com o Espírito Santo torna disponível a nós um estilo de vida ao qual nem mesmo João Batista teve acesso. Jesus afiou o nosso apetite por esse estilo de vida por intermédio de seu exemplo. Depois nos deu a promessa de que estaria disponível para nós. Um objetivo derradeiro. Há diferença entre um objetivo imediato e derradeiro. O sucesso com o primeiro torna possível alcançar o segundo. No entanto, a falha no imediato nos impede de alcançar o objetivo derradeiro. As pessoas que jogam boliche compreendem isso. Cada pista possui 10 pinos e há marcadores nela. Bons jogadores sabem que a bola gira quando é lançada. Eles miram o marcador como seu alvo inicial. Todavia, não pontuam se os acertar. Os pontos só são marcados quando o objetivo supremo é atingido, os pinos no fim da pista. Da mesma maneira, a salvação não era o objetivo derradeiro da vinda de Cristo. Esse foi o alvo imediato, o marcador da pista. Sem a realização da redenção, não havia esperança para o objetivo derradeiro, encher com o Espírito Santo toda pessoa que nasceu de novo. O desejo de Deus é que os cristãos transbordem com o Espírito Santo para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ficar cheio do Espírito era uma experiência totalmente diferente de todas as outras experimentadas antes. Por essa razão, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento pôde confessar: "Eu preciso ser batizado por ti." Mateus 3, verso 14. O que significa? Preciso do batismo, aquele cujo anúncio me foi designado. O batismo no Espírito Santo disponibiliza para nós um estilo de vida ao qual nem mesmo João Batista teve acesso. Considere o seguinte: poderíamos viajar para fora deste planeta, em qualquer direção, à velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo, por bilhões de anos, e jamais exaurir tudo o que já sabemos que existe. Tudo isso repousa na palma da mão do Senhor. E este é o Deus que quer encher-nos com seu Espírito. Isso deve fazer a diferença em nossa vida. Um retrato do Antigo Testamento. Israel deixou o Egito quando o sangue de um cordeiro foi derramado e aplicado sobre o umbral da porta das casas do povo de Deus. Da mesma forma, fomos libertados do pecado quando o sangue de Jesus foi aplicado à nossa vida. Os israelitas logo chegaram ao Mar Vermelho. A travessia através dessa massa de água é conhecida como o batismo de Moisés. De forma similar, enfrentamos a água do batismo após a nossa conversão. Quando os judeus, por fim, alcançaram a terra prometida, eles entraram por um rio, outro batismo. Esse batismo não representou a eliminação do pecado. Isso foi ilustrado quando eles saíram do Egito. O novo batismo os levaria a um novo estilo de vida. Por exemplo, eles travaram batalhas no lado desértico do rio e venceram. Mas assim que cruzaram o Jordão, as batalhas seriam travadas de formas distintas. Agora, por alguns dias, eles marchariam em volta de uma cidade em silêncio e, por fim, levantariam um brado e observariam os muros cair. Mais tarde, experimentariam o desafio de enviar primeiro um coral para a batalha. E depois Deus, de forma intencional, enviaria 300 mil soldados de volta para casa para que pudesse lutar com 300 homens segurando tochas e tocando trombetas. Ele tornou possível a terra prometida. Nós pagamos o preço para viver ali. Ele nos dará o batismo de fogo se lhe dermos algo que vale ser queimado. Esse batismo no Espírito Santo é o cumprimento da descrição da entrada na terra prometida no Antigo Testamento. Suponha que os filhos de Israel escolhessem cruzar o Jordão, mas ficassem satisfeitos de viver às margens do rio. Eles teriam perdido o propósito primeiro de atravessar. Havia nações para destruir e cidades das quais deveriam tomar posse. O contentamento aquém do propósito do Senhor representaria aprender a conviver como inimigo. É isso que acontece com um cristão batizado com o Espírito Santo, mas que não vai além do falar em línguas. Quando nos satisfazemos, sem levar em consideração o propósito derradeiro do domínio, aprendemos a tolerar o demônio em alguma área de nossa vida. Por mais glorioso que seja o dom de falar em línguas, é apenas a entrada para uma vida de poder. Esse poder foi dado a nós para que pudéssemos expulsar as fortalezas do inferno e tomar posse para a glória de Deus. O reino vem com poder. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Toda vez que essa passagem é mencionada nos evangelhos, o evento no Monte da Transfiguração é apresentado a seguir. Isso se dá porque alguns acreditam que o que ocorreu naquele monte foi a vinda desse reino, mencionada em Marcos 9, verso 1. Entretanto, se esse fosse o caso, por que Jesus teria de enfatizar que alguns ali não morreriam até que vissem o reino vir com poder? Jesus estava falando de um evento muito maior. Ele falou da vinda da promessa do Pai. O evento que nos revestiria de poder vindo do alto, o batismo com o Espírito Santo. De alguma forma, sempre pensei que o batismo com o Espírito Santo ocorresse apenas uma vez. Nele eu receberia a minha linguagem de oração e isso era tudo. A Bíblia ensina algo distinto. Em Atos dos Apóstolos 2, descobrimos que 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em uma ampla sala no andar superior. Todavia, em Atos dos Apóstolos 4, descobrimos que parte dessa mesma multidão é cheia novamente do Espírito Santo. Alguns expressaram esse fato desta forma: um batismo, muitas plenitudes do Espírito Santo. Por quê? Porque transbordamos. Na última década, o fogo do reavivamento foi conduzido por Rodney Howard Brown, e encontrou um lar em Toronto e Pensacola. As pessoas de todo o mundo viajavam para esses distintos oásis por causa de sua fome instintiva por mais. Em alguns lugares, elas ficavam em fila, esperando pela oração. Em outros, amontoavam-se na frente do santuário, à espera de que alguém pudesse ser usado por Deus, impondo as mãos sobre elas e abençoando-as. Os críticos chamaram essa atividade de Clube do Abençoe-me. Por causa de minha paixão pela bênção de Deus, as pessoas que voltam vez após vez só para receber outra bênção não representam um problema para mim. O problema não é receber mais da bênção do Senhor, é recusar dar aos outros aquilo que nós mesmos recebemos. O tempo gasto para receber oração transformou-se em uma ferramenta que Deus usa para encher com mais de si mesmo seu povo. Tornou-se um método para esse maravilhoso tempo de revelação e concessão do Espírito Santo. O reino, o domínio do Espírito Santo. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Examine esta frase: pelo Espírito de Deus, o reino de Deus. O Espírito Santo engloba o reino. Embora sejam distintos, são inseparáveis. O Espírito Santo faz cumprir o senhorio de Jesus, marcando seu território com liberdade. O domínio do rei fica evidente por intermédio de seu trabalho. A segunda parte desse versículo revela a natureza do ministério. O ministério ungido resulta na colisão de dois mundos: o mundo das trevas com o mundo da luz. Essa passagem mostra a natureza da libertação. Quando o reino de Deus vem sobre alguém, os poderes das trevas são forçados a sair. Quando a luz é acesa, a escuridão não lhe resiste. Não há discussão entre elas. Nunca a observamos a situação em que, após acender a luz, continuemos na escuridão até que por fim a luz vença. Ao contrário, a luz é tão superior à escuridão que seu triunfo é imediato. O Espírito Santo não tem feridas de batalha, não há marcas de mordida proferidas pelo reino demoníaco em sua luta desesperada por proeminência. Jesus é Senhor e ponto final. Aqueles que aprendem a trabalhar com o Espírito Santo realmente levam a realidade de seu mundo, seu domínio a colidir com os poderes das trevas que influenciam a pessoa ou a situação. Quanto maior a manifestação de sua presença, mais rápida a vitória. O valor de sua presença. Sem dúvida, o maior dom que já recebemos é o próprio Espírito Santo. Aqueles que descobrem o valor de sua presença entram no reino da intimidade com Deus, algo que antes era considerado impossível. O ministério de poder surge com esse relacionamento vital, algo que anteriormente não passava de um sonho. O incompreensível torna-se possível porque o Espírito Santo está conosco. Estarei com vocês foi uma promessa feita por Deus a todos os seus servos. Moisés a ouviu quando enfrentou o desafio de libertar Israel do Egito. Josué a recebeu quando liderou a entrada de Israel na Terra Prometida. Quando Gideão recebeu o chamado de Deus para libertar Israel, o Senhor selou esse chamado com a mesma promessa. No Novo Testamento, ela veio a todos os cristãos por intermédio da Grande Comissão. Essa promessa vem quando Deus exige algo de nós que é humanamente impossível. Digo aos nossos companheiros, Ele está em mim para o meu próprio bem, mas Ele está sobre mim para o bem de vocês. A presença do Espírito Santo torna qualquer coisa possível. Deus não precisa tentar fazer coisas sobrenaturais. Ele é sobrenatural. Precisaria tentar para não sê-lo. Se ele for convidado a participar de uma situação, não devemos esperar nada, exceto a invasão sobrenatural. Sua presença em nossa sombra. Parte do privilégio do ministério é aprender a liberar o Espírito Santo em um local. Quando eu pastoreava em Weaverville, Califórnia, os escritórios de nossa igreja ficavam no centro da cidade, bem em frente a um bar e vizinho de outro. Essa região do centro da cidade era uma área comercial para todo o município, um lugar perfeito para um escritório de igreja. Não é bom quando os cristãos procuram fazer negócios apenas com outros cristãos. Somos sal e luz, brilhamos melhor em lugares escuros. Amo os negócios e as pessoas de negócios e tenho também um interesse genuíno pelo sucesso delas. Antes de entrar em qualquer loja, muitas vezes oro para que o Espírito Santo seja liberado por meu intermédio. Se preciso de algo que está em um lado, entro do lado oposto, a fim de caminhar através de todo o estabelecimento. Muitas oportunidades para o ministério apareceram à medida que aprendi a liberar a presença do Espírito Santo em mercados e lojas. Doentes eram postos na entrada, na esperança de que a sombra de Pedro caísse sobre eles e desse modo fossem curados. No entanto, não era a sombra de Pedro que os curava. Não há substância na sombra. Pedro era eclipsado pelo poder do Espírito Santo e era essa presença que fazia os milagres. A unção é uma expressão da pessoa do Espírito Santo. Ele é tangível. No ministério de Jesus, houve momentos em que todos que tocavam as vestes de Cristo eram curados ou libertados. A unção é a substância, é a presença real do Espírito Santo e pode ser liberada em nossos arredores. Ressurreição na África. O pastor Surprise é um líder apostólico que trabalha com Roland e Aid Becker, dos Iris Ministries, Ministérios Iris, em Moçambique. Durante a cruzada evangelística em que ele fazia a pregação, uma menina de 9 anos morreu, ameaçando acabar com uma série de reuniões e cultos já agendados. Todo o vilarejo ficou consternado de tristeza. No dia seguinte, o pastor Surprise foi visitar a família e o corpo da menina ainda estava naquela casa simples e rústica, onde morrera na noite anterior. Enquanto orava pela família, por acaso segurava a mão da menina. Ele não estava orando para que a menina ressuscitasse dos mortos, mas alguns minutos depois, ela apertou a sua mão. Ela foi ressuscitada cerca de 12 horas depois de sua morte, porque alguém estava cheio do Espírito Santo. O poder de ressuscitar de Jesus que o enchia transbordou enquanto ele tentava confortar a família. Uma garrafa não está completamente cheia até que transborde. O mesmo acontece com o Espírito Santo. O estar cheio do Espírito é medido no transbordar. Quando ficamos introspectivos, restringimos o seu fluxo. Ficamos como o mar morto. A água flui para ele, mas não flui dele para outro lugar. E nada vive em águas paradas. O Espírito Santo é liberado por intermédio da fé e da compaixão. E fé e compaixão nunca serão egocêntricas. Seguindo seu líder até ultrapassar os limites do mapa. A história fornece-nos uma lição ensinada por um grande líder militar. Alexandre o Grande liderou seus exércitos vitória após vitória, e seu desejo por conquistas ainda maiores o levou, por fim, aos pés da cadeia de montanhas do Himalaia. Ele queria ir além das fronteiras dessa cadeia intimidante. Todavia, ninguém sabia o que existia do outro lado. Os oficiais seniores ficaram perturbados com essa nova visão. Por quê? Porque haviam chegado aos limites de seu mapa. Não tinham o mapa do novo território que Alexandre queria conquistar. Esses oficiais precisavam tomar uma decisão. Estariam dispostos a acompanhar o líder para além dos limites de seu mapa. Ou ficariam satisfeitos em viver nos limites impostos por esse mapa? Escolheram seguir Alexandre. Seguir a liderança do Espírito Santo pode levar-nos ao mesmo dilema. Embora ele nunca contradiga sua própria palavra, sempre se sente confortável em contradizer o nosso entendimento dela. Aqueles que se sentem seguros por causa de sua compreensão intelectual das Escrituras desfrutam um falso senso de segurança. Nenhum de nós as compreende plenamente, mas todos nós temos o Espírito Santo. Ele é o denominador comum que nos leva à verdade. No entanto, para segui-lo, temos de estar dispostos a ir além dos limites de nosso mapa, ir além daquilo que conhecemos. Para fazer isso de forma bem-sucedida, precisamos reconhecer a presença do Espírito Santo acima de tudo. A grande diferença entre a forma pela qual Jesus fez seu ministério e a forma pela qual ele é feito hoje. Jesus era totalmente dependente daquilo que o Pai fazia e dizia e ilustrou esse estilo de vida depois de seu batismo com o Espírito Santo. Ele seguiu a liderança do Espírito Santo, mesmo quando isso parecia ser absurdo. A igreja, com muita frequência, vive de acordo com uma abordagem intelectual das Escrituras. Sem a influência do Espírito Santo, há programas e instituições que, de forma alguma, exigem que o Espírito de Deus sobreviva. De fato, muitos do que chamamos de ministério não têm salvaguarda para garantir que o Espírito está presente ali. Quando o foco não é a presença de Deus, acabamos fazendo o melhor que podemos. As intenções podem ser nobres, mas sem poder quanto ao seu efeito. Quando Jason começou a compartilhar o evangelho através da janela do restaurante Fast Food, suas ações ultrapassaram os limites do seu mapa e deram fruto para o rei. Compaixão e liberação de sua presença. Jesus muitas vezes curava depois de ser movido pela compaixão. Detecto muitas vezes a liderança do Espírito Santo ao reconhecer a sua afeição por alguém. Ser atraído para a pessoa por intermédio da compaixão em geral quer dizer que há algum domínio do ministério sobrenatural para ela, ou por meio de uma palavra de encorajamento, ou por meio de um milagre de cura ou libertação. Amar as pessoas é a agenda de Cristo, e submeter minha agenda a Ele me torna disponível para suas prioridades. O Espírito Santo é o agente do céu que invade a terra. No capítulo seguinte, veremos como a sua presença aterroriza todos os poderes do inferno.